passar. O desespero só te faz chorar. Tá tão difícil ser feliz. Foram perdas e vergonhas, quanta humilhação e afrontas. Quase que você morreu. Sonhos e projetos escorrem pelos dedos. O que você sonhava não é mais segredo. Está todo mundo achando que você não vai conseguir. Esse cenário foi Deus quem criou. Essa plateia é permissão de Deus. Está tudo combinado lá no céu. E o teu Deus te diz assim: tudo que sonhou, te devolvo agora. Tudo que perdeu, te devolvo agora. E no lugar dessa humilhação, te dou dupla honra. Por onde passou, de cabeça baixa, vão ter que te ver de cabeça erguida. E se te perguntarem quem te levantou, é só olhar pra cima. Essa luta não vai calar. Combinado lá no céu. Esse cenário foi Deus quem criou. Essa plateia é permissão de Deus. Está tudo combinado lá no céu. E o teu Deus te diz assim: tudo que sonhou, te devolvo agora. Tudo que perdeu, te devolvo agora. Vão ter que te ver de cabeça erguida. E se te perguntarem quem te levantou, é só olhar pra cima. Tudo que sonhou, te devolvo agora. Tudo que perdeu, te devolvo agora. E no lugar dessa humilhação, aleluia.